Programa Expresso.com. Oferecimento Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze. Mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas com a sua participação, 991-248325, 991-994662. Você pode enviar a sua pergunta para o nosso convidado de agora, você pode ligar também no 3555-1896, também deixar a sua pergunta, o Sandro anota e traz aqui para o nosso, para o estúdio aqui da Pássaro da Ilha FM, e você também pode participar através desses canais e das promoções de hoje. Tem camiseta do Programa Expresso e tem convite para o 8º Costelão no Fogo de Chão e o 6º Leilão Agropecuário. César Petretti e o Célio Montanini deixaram aqui alguns convites. A gente vai estar sorteando um hoje e depois, durante a semana, vamos sortear também no programa Alô Bom Dia, no Tá Ligado, no Show da Tarde, no Sertanejo Bom Demais com Marcinho Eboy. Então fique ligado aqui na programação da Pássaro da Ilha FM. Felipe Laudade, seja muito bem-vindo ao Programa Expresso mais uma vez. Vereador guaranesiano Felipe Laudade, boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite do Programa Expresso, da Rádio Pássaro da Ilha. É sempre um prazer estar batendo um papo com você aqui. Prazer é todo nosso, Felipe. Felipe que estava mais cedo lá na pratinha, né? Via que você postou lá no Grupo Expresso lá algumas fotos. Prestigiando a queima do alho, muita comida boa. Pedi pro pessoal que tá aí indo à pratinha, muito juízo na estrada, não beba se for dirigir, tá lotado já, claro, festa muito bom. Bacana. Juízo nas estradas aí, moçada. Sempre, né? Sempre é importante. Sim. Já almoçou por lá, Felipe? Ah, comi um pouquinho, viu? Então a gente pode ficar tranquilo hoje. Podemos, à vontade. Podemos sossegar. Ô, Felipe, vamos falar um pouquinho então, começar falando do seu trabalho como vereador. A gente está começando hoje, vamos convidar os demais vereadores para virem aqui no programa. E uma das coisas que mais tem me chamado a atenção, Felipe, na sua gestão, principalmente agora de um mês e meio para cá, é a agenda do vereador, né? Sim. Aquela agenda que você posta diário nas suas redes sociais, utiliza também um grupo expresso, está aberto para você e para qualquer vereador que queira, sim, fazer isso. Basta ter vontade e capacidade para fazer, todos, sim, podem fazer. E você tem feito isso muito bem. O que, que você está conseguindo com esse tipo de postagem? Que tipo... Então, o Antônio Cláudio. O que você pretendia, né? O que, sim, que você está conseguindo? Sim. Você já acompanha os meus mandatos ao longo desses anos. Acho que o Programa Expresso caminhou junto, sim, com o nosso mandato político. Vamos dizer assim, quando eu comecei na política, o Expresso estava começando. Eu sempre procurei prestar conta dos meus atos. Eu tinha um site, eu mandava os e-mails para as pessoas, eu fazia e ainda faço, mais no aniversário da cidade, no final de ano, meus informativos, os jornalzinhos que eu entrego na cidade. E as coisas foram evoluindo e as redes sociais foram melhorando esse sistema de comunicação e de prestação de contas do político para com a população. Até então, eu procurava movimentar as redes sociais dando publicidade de assuntos, vamos dizer assim, no atacado, né? De coisas maiores, de verbas conquistadas, de reuniões importantes na Câmara, de projetos importantes aprovados. Mas a atividade do vereador, ela não se limita a isso, né? O vereador que quer trabalhar, ele tem muito serviço todos os dias. E eu sempre procurei, no desenrolar do meu mandato, atender a todos que me procuram. Mas nunca prestei contas disso à população. E aí, como as coisas vão evoluindo, a minha maneira de prestar contas à população também evoluiu. Acho que muito em virtude do próprio story do Instagram, em que a gente, vamos dizer assim, posta coisas momentâneas. Aí eu parei para refletir, peraí, se eu tô postando que eu tô aqui, estou acolá, que eu atendi uma coisa aqui e outra ali, eu vou montar a minha agenda do dia. Porque são coisas que eu já faço há muito tempo no mandato, mas que eu não mostro para a população. E eu acho bacana por duas coisas. Primeiro, é o que eu sempre prezei, prestar contas e publicidade de atos. Tanto é que fui presidente da Câmara e quando fui, procurei dar total transparência à casa. E segundo, porque eu acho que é um feedback que eu tenho com a população e uma maneira da população cobrar o vereador, apresentar sugestões, críticas construtivas, porque a gente tem que ser realista. Eu não consigo, nem um vereador, nem um prefeito, estar em todos os cantos da cidade todos os dias. E ao postar a agenda do dia, eu posso dar um problema de saúde, um problema de uma rua com buraco, um problema de lixo. As pessoas vêm, o Felipe, na minha rua tá assim também, Felipe, tá faltando isso aqui para mim também. Então eu acho que facilitou muito esse diálogo com a população e tem dado muito certo, porque o feedback é muito bom. Eu faço aí em torno de 10 a 15 atendimentos por dia das pessoas que me procuram, assim como procuram outros vereadores também, tenho certeza. Sim, mas a partir dessa da criação da agenda, essa procura do guaraneziano aumentou? Eu acho que ela diversificou, porque antes era um grupo de pessoas que tinham o hábito de me procurar. Certo. E como eu passei a mostrar esse trabalho que o vereador faz, outras pessoas se juntaram a esse grupo e passou a ter um número maior de pessoas entendendo que o vereador tá lá. Eu acho que o X da questão é esse, é a população entender que o vereador tá lá para isso. E a gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu fui aprendendo a entender a importância desse canal direto, apesar de sempre fazer, a gente vai aperfeiçoando. O seu mandato é um mandato profissional, Felipe? Profissional? Sim. Eu acho que você sim. Tem essa, isso? Eu acho que sim, Antônio Cláudio, pelo seguinte, eu até cito muito isso, né? Eu tenho disponibilidade para estar vereador. Por quê? Eu sou servidor público, concursado na Prefeitura de Guaranésia, e eu afastei do meu cargo enquanto servidor, porque eu poderia trabalhar na prefeitura das 8 às 5 da tarde, ir lá nas terças-feiras para as reuniões, passar lá meia horinha por dia, mas eu não quis, eu não acho correto. Eu acho que o vereador tem um bom salário, ele é pago para desempenhar a função a qual a população colocou lá. Então eu procuro encarar com profissionalismo, com seriedade e com dedicação. Eu acho que sim, eu acho que, não sei se o termo mais adequado é esse, mas eu trato as coisas com seriedade e com profissionalismo, sim. Com esse aumento, né, da procura aí das pessoas indo até você, por causa dessa agenda, o que você notou? Porque você tinha aquele público que já tinha aquela comunicação mais fácil com você, hoje você aumentou esse leque. Sim. Né? Hoje tem gente do Jardim Renovação, gente da Prata, gente da área rural, gente do Parque do Trevo, que te procuram graças a essa agenda. O que você notou? O que as pessoas hoje mais reclamam da nossa cidade de Guaranés? Quais são as principais demandas? Tá, eu notei a nossa população é carente de representatividade, né? De pessoas que levem até o prefeito, que levem até os órgãos do estado os seus anseios, as suas reivindicações e as suas críticas. Isso é um dos pontos principais. Porque muitas das vezes, vamos pegar um exemplo simples, e eu sempre costumo deixar isso bem claro para as pessoas que me procuram no tocante a questões da saúde, e até acho que você vai concordar comigo. Tá faltando um remédio, é direito da pessoa ir até a Secretaria de Saúde pleitear. Sim. Ela não precisa que o vereador vá lá, né? Não precisa. Sim, claro. Ela tem o direito, direito dela. Constitucional. Mas por motivos de trabalho, de repente, de não se adequar ao horário de funcionamento da secretaria, ou até de vergonha, né, de lutar pelo seu direito. Deixa pra lá, vou comprar isso. Ela usa o vereador, entendeu? É. Então, eu sempre sou muito ético nessa questão, eu nunca pedi e não tenho caráter para isso, para passar as pessoas na frente, até porque fica aqui o elogio à secretária de saúde, Ana Cristina, é uma pessoa muito séria, né, assim como todos os profissionais da saúde, tratam todos com impessoalidade e bem bacana. Como deve ser. Mas a pessoa às vezes tem vergonha de ir, então elas usam o vereador. Então, voltando aí à questão, eu acho que o grande gargalo, a grande deficiência, acho que de qualquer município, é a questão da saúde mesmo. Falta de medicamentos na farmácia básica. Sim, falta de medicamento, a questão de cirurgias, até se justifica, né, momentaneamente, não é novidade para ninguém, por essa questão também do estado de Minas estar quebrado, né? Guaranésia hoje falta aí 6 milhões, que traz resultados prejudiciais em todas as áreas, dentre elas a saúde, dentre elas a infraestrutura, muitas ruas aí com buraco, enfim. Essa falta de repasse do governo de Minas para as prefeituras tem colaborado muito para que os prefeitos arrumem uma desculpa de não estar fazendo nada em sua cidade, Felipe? Eu acho que é uma boa desculpa que eles têm, mas eu não concordo com essa desculpa. Porque eu sempre disse e continuo dizendo que em momentos de crise em que a gente vê o verdadeiro gestor. Então eu acho que o Laércio tem feito um bom mandato, sim, um mandato social, um mandato participativo, um mandato transparente, mas em alguns aspectos, principalmente no tocante às despesas com folha de pagamento, eu acho que tem que puxar um pouco a rédea. E aí, Antônio Cláudio, é importante que se diga que a eleição é o ano que vem, e o pessoal hoje fica muito querendo taxar as pessoas, mas o Felipe está contra, o Felipe está a favor, fulano está contra, fulano está a favor. Nada disso, a minha preocupação é com a cidade. A eleição nós vamos pensar o ano que vem. Fui eleito pelo mandato do Laércio, pelo grupo do Laércio, sou parceiro do prefeito Laércio, mas eu tenho que cumprir o meu papel como vereador, que é independente ao executivo. Eu tenho que tecer as críticas no momento que eu acho necessário, fazer os elogios no momento que eu acho necessário, porque eu acho que assim é a maneira correta de eu estar ajudando. Porque eu acho que o prefeito, e nenhum prefeito gosta de vereador que só fala amém, amém, amém. Porque aí muitas das coisas em que é o papel do vereador fiscalizar, orientar, criticar, aperfeiçoar projetos de lei, passa desapercebido. Então eu acho que eu mais colaboro do que atrapalho, tendo a postura que eu tenho e sempre tive dos mandatos que exerci. O Laércio é um gestor ou é um político? Ele é gestor porque ele é prefeito, mas ele também faz muito bem a questão política. Eu acho que faz, sim. Quando você fala dessa questão de folha de pagamento, por exemplo... Falta um pouco de gestão, sim. Até a gente sempre tem que dar aí até pela minha formação, não sou advogado, mas sou bacharel em direito, exercer um pouco a questão do contraditório. Sexta-feira teve audiência pública na Câmara, o pessoal da contabilidade foi da prefeitura e mostrou lá os dados que o limite prudencial do Tribunal de Contas para gasto com folha de pagamento são 54%. Hoje, de acordo com a informação da própria prefeitura, está aqui 54,54%, já ultrapassou. A justificativa da prefeitura são três. Uma delas é que hoje incluiu-se o pagamento de inativos e pensionistas no percentual que é computado para o tribunal, e a outra justificativa, e tem uma terceira que não me recordo agora, depois posso ver aqui, é a questão da dívida para com o Estado. A prefeitura tem uma estimativa de receber 40 milhões no ano. Desses 40, 20 milhões é folha de pagamento. Se ela receber 30, continua os mesmos 20 milhões de folha, ou seja, o percentual tende a aumentar. Então, é uma justificativa, mas é uma justificativa e uma realidade que todos os municípios estão enfrentando, e muitos deles não teve o percentual da folha ultrapassado. Então, é aí que eu acho que às vezes tem que puxar a rédea um pouquinho. Tem necessidade de tantos funcionários? Não. Não é, tem. Porque é o que a gente mais ouve na rua, pelo menos o que eu mais ouço na rua é justamente isso, né? Não tá na hora de dar uma... Sim. De segurar um pouquinho, aí, de diminuir um pouquinho? Acho que sim. É? Acho que é necessário. Acho sim, até para o bem do próprio prefeito, para ele não se complicar aí com esses percentuais. Falei com ele, tá atento à questão. E eu acho que nós vamos ter aí melhoras e algumas atitudes nos próximos dias. Assim a gente espera e torce para que aconteça. Outra coisa que eu ouço muito falar nas ruas, conversando ontem mesmo com um líder de partido aqui em Guaranés, não vou citar o nome dele porque não pedi autorização para ele, ele falava das obras do município. Muitas obras, ok, ótimo, Guaranés é um verdadeiro candeeiro de obras, sim, né? Como os políticos gostam de falar, mas que não estão andando. E aí, Antônio Cláudio, a população às vezes tem uma percepção errada destas obras e às vezes até critica o prefeito sem um conhecimento de causa. Vamos citar exemplos isolados. Por exemplo, a Praça do Cemitério. Hora ou outra eu sou marcado nas redes sociais lá, não juntamente anda, com o Laércio. Não anda, é uma vergonha. O prefeito... Não é culpa do prefeito. O caso específico lá, por exemplo, é uma verba do final do mandato do João Carlos que o Rodrigo Pacheco, assim que o Laércio ganhou a eleição, arrumou para o Laércio, do Ministério do Turismo. Ou seja, ela tem que ser gasta com embelezamento de praças, com coisas que atraem o turismo. Ela não pode ser gasta com remédio, com tapa-buraco, e a população às vezes acha que pode e que está jogando dinheiro fora arrumando aquela praça. Não, é do Ministério do Turismo. Por que está parado? Porque o Ministério do Turismo ainda não liberou a última parcela ou a penúltima para a Caixa vir fazer a medição da obra, ver se o que deveria ter sido feito foi feito para liberar a última parcela. Então não é culpa do prefeito, não é culpa da Caixa, não é culpa dos vereadores, a culpa é do Ministério do Turismo. Então existem obras e obras e é preciso que a gente analise cada uma com a sua particularidade, a sua questão burocrática, para poder, acho que até o papel do vereador é esse, trazer a questão da informação de uma maneira completa à população. Você não pode passar uma informação distorcida, porque cada obra é uma realidade, né? Então me informe, por favor, sobre a obra do famoso Guarazão, que foi extremamente, virou uma polêmica danada, muito se falou, lá esteve aqui no programa, sim, falou sobre a obra. Muita gente na época falou, vai virar um novo poliesportivo de Guaranésia. O que você acha do Guarazão? O Guarazão, até quando foram votados projetos relativos ao tema na Câmara Municipal, eu me manifestei sobre o assunto. O prefeito tem o entendimento dele de achar que é importante ter um campo municipal que a gente não tem. Eu acho bacana a iniciativa, acho que estrategicamente ele ficou muito próximo ali a Coab. Nós temos ali na Coab um paredão de terra, né, próximo ao bairro. Não gostei da questão estética, mas ele tem lá suas justificativas. Temos outros três campos, mas até onde eu sei, parte de terraplanagem, essas coisas foram feitas com recursos do próprio município, usando o dinheiro do SMS esportivo, ou seja, não tirou remédio de saúde, não tirou remédio para tapar buraco. O que aconteceu é o seguinte: o município recebe mensalmente uma verba do ICMS esportivo, que é um tributo arrecadado pelo estado, cuja fatia é destinada ao esporte por critérios de pontuação. Conforme os municípios desenvolvem atividades esportivas, um município tem X pontos, o outro tem Y, e o estado repassa esse dinheiro, que deve ser gasto para isso. Na área esportiva, A prefeitura escolheu fazer um campo de futebol. Poderia ter escolhido dar manutenção nas academias ao ar livre, poderia ter feito outras coisas, mas optou por isso, assim como em outros anos optou por outras coisas. Então fez uma parte. A próxima parte agora, segundo as informações que eu recebi até do próprio prefeito, tem um recurso, não sei se de 250 mil ou 350 mil reais, do senador Rodrigo Pacheco, nosso parceiro, que é para o esporte. E ele vai utilizar, salvo engano, para fazer a conclusão da obra do Guarazão. Do Guarazão. Isso. Outra questão que foi bastante discutida, acho que até essa semana passada, na sua fanpage lá, foi a questão daquela obra que está sendo feita ao lado do ginásio. Sim. Seria a nossa futura feira, né? Ficaria ali. Como é que você está vendo aquilo ali? Ok, ótimo. Eu acho um projeto muito bacana. Eu acho que vai dar uma revitalizada ali naquele local. Eu achei a ideia fantástica de colocar os paralelepípedos da várzea ali como calçamento dessa Praça do Pontilhão, que vai se chamar, né? Até porque os paralelepípedos têm lá o seu lado histórico, a questão afeta o patrimônio cultural, que não poderiam ser descartados, simplesmente jogados fora. A várzea ficou muito boa e eles vão ser utilizados ali. Então, a prefeitura usa, é outra questão, o dinheiro do ICMS cultural também para fomentar aquela obra. O prefeito, através, salvo engano, da Flaviana, que trabalha na cultura, e do Paulo Marcos, do amigo Ismael também, estão trabalhando para trazer uma réplica de um vagão, de uma locomotiva, para ficar exposto no local. Então eu achei muito bacana. Na época, até essa semana, você disse, o pessoal estava questionando, né, que desaterrou isso, muito o talude ali, o muro de arrimo, se isso poderia trazer prejuízos ao ginásio. O ginásio foi uma obra complicada, eu não era vereador ainda, mas me lembro. Parece que a escola tem rachaduras por conta da obra que foi feita, e o pessoal, justa preocupação, se preocupou. E assim que fui marcado nas redes sociais pelo Jucemar, a gente já solicitou ao oficial de aprovação e fiscalização da prefeitura, meu grande amigo Jefim, que está nos ouvindo, um abraço. Ele prontamente já forneceu o laudo de que toda a movimentação de terra, compactação, o recorte do barranco foram feitos obedecendo os parâmetros legais das ABNTs, das normas regulamentadoras, enfim, de que não oferece risco. Eu acho que vai ficar uma obra muito bacana. Sim, se conseguirem concretizar, vai ficar ótimo. Sim. A gente torce para que isso aconteça. Sim, sim. Na sua avaliação, isso vai acontecer? Eu acho a gente que vai sim. terminar sim. a Praça do Pontilhão, a gente vai conseguir ter. Quando eu falo a gente, porque eu faço parte lógico, de Guaranésia, sou guaranesiano, independente do prefeito que seja lá. Sim. A gente vai terminar o Pontilhão, vamos terminar o Guarazão, vamos começar as empresas, construir as suas estruturas no polo do empreendedor, as casas das inscrições foram feitas aí para o loteamento. A gente vai ter tempo de fazer isso tudo, porque o ano que vem é política. É muita coisa, né, Antônio Cláudio? E aí, Felipe? Tem grandes dificultadores, que é a questão da crise, né? Mas empenho não falta. Eu acho que vai se dar conta, sim, de fazer tudo. Demanda uma infraestrutura muito grande, demanda recursos. Hoje a prefeitura, assim como outras prefeituras, passam por um momento difícil, mas eu que tenho acompanhado aí constantemente as obras, essa em especial que você falou do Pontilhão, acho que tá fácil aí de ser concluída, assim como a do cemitério, assim que resolver essa questão do repasse, eu acho que termina. E aí tem essa questão também que, vamos dizer, está nascendo uma nova Guaranésia lá no bairro Capitão, né? São muitas casas, um distrito industrial voltado para microempresários e microempreendedores que demandam uma infraestrutura muito grande e que a gente torce para que dê certo. Até fiz uma indicação, né, para concluir, porque às vezes vem uma pergunta que eu não saiba respondê-la na totalidade, para que o prefeito me responda da onde virão os recursos para água, luz, esgoto, enfim, para a estrutura de ambos os locais, como é que ele vai tratar da questão do tratamento de esgoto em ambos os bairros, em ambos os distritos residencial, lá de moradia e o industrial, que eu acho muito importante também de termos acesso. Tem muito essa preocupação de todas essas grandes obras que estão sendo feitas por toda a Guaranésia, e eu vejo muita reclamação de coisas pequenas, por exemplo, a questão dos entulhos na rua, que não se resolve desde o começo do mandato, desde já muito tempo em Guaranésia não se resolve esse problema. E aí, meu amigo, eu vejo lá no teu Facebook, todo dia tem alguém reclamando, aqui na minha rua, não sei o que, entulho aqui na rua. Isso não é culpa do prefeito. Educação ambiental. Até acredito que a prefeitura deva estar aí pensando, pelas conversas informais que tive, em trabalhar isso aí nas escolas, que eu acho de suma importância. Eu recebo, eu até evito de colocar na agenda do dia, senão vou falar todo dia de entulho. Eu recebo pedidos, 3-4 pedidos por dia, para que a prefeitura retire entulho. Mas o entulho que a prefeitura tira é poda, capina, limpeza de quintal. Mas não é limpeza de terra, de tijolo, de resto de material de construção. E o pessoal põe na rua e quer que a prefeitura tira. A prefeitura não vai tirar. Existe uma lei em que esse serviço, o cidadão tem que contratar a caçamba e fazer a limpeza. E aí tem um cronograma que eu acho que a prefeitura até não está conseguindo muito cumprir. Isso não tem sido grande problema. Eu não sei se é pelo volume. Mas é o volume. Eu falei com o Aguinaldo, não dá conta. Eles não estão dando conta porque falta essa consciência, essa educação ambiental e também paciência. Eu pus entulho aqui, se você ver na porta da minha casa aqui, tem um entulho ali de galho ali, ensacado na árvore faz 2 semanas. Ainda não passaram na minha rua. Fazer o quê? Paciência. Mas se a gente colaborasse, cada cidadão fizer a sua parte, eu acho que melhora demais da conta. Eu acho que o grande problema é esse. A gente coloca pra rua e acha que o poder público tem que fazer tudo. Hoje a gente só quer ter direito, dever ninguém quer ter. Então não tá na hora de o prefeito realmente, o prefeito, todo mundo, a prefeitura, o executivo, o legislativo, todo mundo comprar essa briga e mostrar que a população também tem a responsabilidade, porque a pessoa parece que fica com muito medo, principalmente o político, né? Mas já mostrou. Opa, já mostrou. E não deu certo. Vou citar um exemplo. Por que que a apreensão de cavalo, vaca deu certo? Porque vai lá e mete a caneta, multa. É um exemplo. Eu acho que tem que fazer com o cidadão também. Pois uma vez, notifica, fulano, a lei tal não pode. Se colocar de novo, eu vou multar. Aí vai aprender. Então eu não tô criticando o povo, não tô criticando o prefeito, tô falando a realidade. O vereador tem que ser sincero, não pode vir aqui fazer ótimo, média. É ótimo, é, né? Isso que eu quero. Eu acho que tem que ser assim. Ô Felipe, então, a gente, você já tem até esse exemplo. Até eu, ué. Se deu certo esse exemplo da questão dos animais, por que não? A gente tá vivendo uma epidemia de dengue. É igual o carro. Lenguaspé não tem conversa. Carro abandonado, guincha e leva pro pátio, manda pra leilão, sei lá o que vai fazer com o carro. A questão dessa epidemia de dengue que a gente tem, a responsabilidade nossa, de todos nós. Lógico, por que não? Eu já tive dengue, Deus me livre, não quero ter nunca mais. Mas se nós não fizermos nossa parte, vai ficar falando que a culpa é da saúde? Não é, ué. Mas não precisa ter. Faz fumacê, faz campanha, vai na escola, faz musiquinha de dengue, quer que faz mais o quê? Nós cidadãos. E tem que mexer no bolso. Eu acho. Vamos lá, o Dimas Viana está agradecendo aqui, pois anteontem a máquina passou por lá e consertou a estrada da Serrinha. Até que enfim, Dimas. É. Um abraço aí pro Dimas. Missionário Luiz Fernando, pessoal lá do Mercado Municipal em Goiânia, estão ouvindo o programa também. Antônio Cláudio, manda um alô pro Rodrigo e todo o pessoal lá da loja Rodrigo Acessórios. Um abraço, Rodrigão. Palito São também está te mandando aqui um abraço. O Davi Franco, parabenizando o vereador pela elaboração do PL, da PL já aprovada, sobre... daqui a pouco... Transparência? Deve ser, até porque ele abordou nas redes sociais. Transparência das despesas com o quadro de pessoas da prefeitura. Essa será mais uma importante ferramenta para a população monitorar o espaço de todo administrador que por lá passarem, dificultando assim as peripécias dos mesmos, diz aqui o nosso amigo Davi Franco. Importante projeto, a gente vai falar daqui a pouquinho desse, tá. De um outro projeto muito legal do Felipe, que ele apresentou, que é o projeto da farmácia, Felipe. Sim, Farmácia Solidária. Farmácia Solidária, que é muito, muito bacana, a gente vai falar sobre isso já já. Nosso ouvinte aqui, Antônio Cláudio, parabéns ao Felipe por mostrar o que ele faz. Pode ver o que está acontecendo sobre a cirurgia vascular, Felipe, pois no Departamento da Saúde ninguém sabe me responder. Socorro, Silvia a gente volta naquele tema. Claro, só chamar a gente lá nas redes sociais que a gente ajuda com o maior prazer. Antônio Cláudio, quero parabenizar o Felipe. Transparência pura, hein? Peço desculpas pelo meu time, eliminou o Corinthians da Copa do Brasil. É o Regi. É o Mano Reis. Certeza, Mano Reis. Sabia. Tinha que ser, né? Abraço. O Nelsinho, Antônio Cláudio, gostaria de deixar os parabéns aí pro Felipão e perguntar para eles, tantos anos que você tá na Câmara, a Câmara está, esta é a pior Câmara de Guaranésia? Já teve, não esqueça do nosso parquinho, outra reclamação que faz 2 anos que o Nelsinho reclama. É a pior Câmara, é a melhor Câmara, que avaliação que você faz dessa para as demais, Felipe? Quanto ao parquinho, passei sexta-feira aí, Nelsinho, eu vi que alguns brinquedos que estavam danificados, quebrados e que enferrujados, que poderiam até machucar alguém, foram retirados. Agora precisa dar uma revitalizada ali, a gente nunca esquece do seu pedido, sempre cobra, mas eu peço um pouquinho de paciência porque a realidade financeira do município não está permitindo aí muitas coisas, mas estou cobrando. Com relação aos vereadores, Antônio Cláudio, eu acho muito complicado da gente tecer críticas ou elogios, até porque são nossos companheiros do dia a dia, a gente trabalha junto. Eu costumo dizer assim, a beleza da democracia é essa, né? É essa diversidade de tipos de pessoas representando a população. Cada um tem uma maneira de trabalhar, cada um se prepara de uma maneira para exercer o mandato. O meu jeito de trabalhar é esse, é prestando contas, é com seriedade, não deixando de falar as coisas que eu acredito que precisam ser faladas. Podemos até pegar o exemplo do uso da tribuna livre na última terça-feira, que eu fui o único vereador que se expressou e cobrou uma atitude, porque achei que faltou com respeito o cidadão que usou a palavra, mas eu acho que cada um tem seu jeito, respeito o jeito de todos, espero que me respeitem e convivo bem com todo mundo ali, mas sempre com o meu posicionamento. A Jandira Célia, parabéns Felipe Lordade por mostrar o seu serviço de vereador aqui nos grupos do Programa Expresso. Ela tá publicando. Obrigado, Jandira, um abraço. Intervalinho já para dar sequência nesse bate-papo. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze. Mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli Distribuidora. É Destaque. Está no Expresso. Treze horas 13:35, programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. A conversa de agora nesse bloco é com o vereador Felipe Lordade. O Felipe começa essa série de entrevistas aqui, a gente vai trazer os outros vereadores de Guaranésia nas próximas semanas e claro, sempre com a sua participação por aqui. Você pode enviar a sua pergunta pro Felipe, no caso o entrevistado de hoje, pro 991248325 ou 991994662. Pode também utilizar o 3555-1896. A Ivone Gonzaga tá ligada com a gente, parabéns pela entrevista e por dar transparência ao serviço dos vereadores. Deus, parabéns ao Felipe. Agradeço a ele por tudo que vem conquistando para nosso município. Temos muito orgulho por ele. Abraços da Adélia, do João, da Ivone, da Rosa, da Alice e da Lígia. Obrigado, um beijão para todos os familiares da minha esposa, pessoal que a gente ama bastante. E um beijão para minha esposa e para minha filhota Alice, que já tá começando a entender da vida pública. Tava na cama esses dias? Eu passo, às vezes, numa rua que tem um buraco, ou um terreno que tem mata, e fala, papai, pede pra prefeitura limpar aquilo pra mim. Prefeitura tá atendendo os pedidos dela? Então, atende, Antônio Cláudio, mas é muito difícil, né? É muita coisa, você vê. Tem um funcionário que eu elogio sempre, que é o Agnaldo Sterafoli, Stefaroli, não sei que é o nome dele. Sterafoli, coitado, né? Ele corre essa cidade igual um doido, mas não dá conta, é muita coisa. Então, quero fazer até um parênteses aqui para elogiar esse funcionário também, que eu conheço ele, não tenho assim, tanta intimidade, mas eu só ouço elogios dele. Muito bom. Parabéns aí para ele. Qualquer dia, quem sabe ele até, se ele topar, ele pode vir aqui na rádio para falar desse trabalho aí, que realmente é desgastante. O Jaime, parabéns, Felipe Lordade, pelo trabalho e contamos com seu apoio em nossa comunidade terapêutica Escola da Vida. O Jaime tá valeu, agora, parabéns, Jaime, pela entrevista, parabéns pro Gabriel. E uma coisa que me chamou a atenção é essa falta de apoio do poder público, não ser o motivo para com a sua causa, que é nobre, pois a dependência química de fato é uma doença e tem que ser encarada aí com muita responsabilidade. Sei que o município faz internações fora, né, tem a sua parcela de contribuição para com, mas a gente pode tentar ajudar de alguma forma também, estou à disposição. O Felipe, a gente acompanhando a tua agenda, eu vi lá a questão da lixeira nas praças, que era algo que não era para o vereador reclamar, era algo da prefeitura resolver o problema sem ter essa reclamação, né? Mas precisou reclamar para ir lá e fazer o serviço. É, aí tem uma questão. Explique porque eu não entendi. Às vezes é o que eu falo assim, às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa pode vir falar outra, mas o que eu sei, né? A realidade é a seguinte. A prefeitura, não nesse mandato, mas no mandato passado, cortou a insalubridade dos varredores, que são auxiliares de serviços gerais, garis, porque não exercem efetivamente a função de gari. Então houve um entendimento na época de que varredor, por não lidar diretamente com o lixo, só varrer, não tinha direito à insalubridade. Então, por não ter, os varredores da praça não retiram o lixo. Então ficou esse lixo lá acumulado um tempinho. E aí falei com o Paulo Marcos, falei com o próprio prefeito, eles vão olhar essa questão aí de perto para ver o que pode ser feito, porque as praças enfim terminaram, né, a obra, e tão bacanas, tão bonitas. Uma coisa que eu achei muito bacana é que o movimento da praça voltou, né, Antônio Cláudio? A praça de Guaranés hoje está muito movimentada. Acabada, né? E o lixo precisa estar retirado ali regularmente, até porque o movimento é grande. Sim, tem aumentado cada vez mais. Muito bacana isso. Graças também aos comerciantes dali também. Tem ajudado total bastante. Total parcela de contribuição. Felipe, vamos falar um pouquinho desse projeto seu que eu achei extremo, bacana demais, muito legal, que é o programa Farmácia Solidária. Sim. Né? Conta para o nosso ouvinte como é que funciona esse programa, para quem ainda não acompanhou pelas redes sociais. Eu quero, primeiramente, fazer justiça, mandar um abraço pro meu amigo, vereador, excelente vereador de Guaxupé, João Fernando, cara bacana, ético, sério também. Ele que me deu a ideia. Nós estamos fazendo grupo, Antônio Cláudio, de um grupo de WhatsApp, fazendo parte, que chama Política com Queijo. Eles selecionaram um vereador de cada município, aí são mais de 200 que fazem parte, que tem o perfil de prestar contas, que lute pela moralidade, que tem um preparo para exercer o cargo. E aí eu sou representante de Guaranésia, né, nada de grupo oficial, com documentação, com nada. É um grupo de políticos e de lideranças de diversos municípios que trocam pautas em comum. Entre elas, a minha lei de 2011 da ficha limpa, que está em efeito avalanche, sendo implantada em diversos municípios de Minas Gerais. Recentemente em Paraíso, né? Sim, o Vinícius Carano lá. E aí o João Fernando me passou esse projeto, que ele visitou em outras cidades, teve conhecimento através das redes sociais, Farmácia Solidária. O que consiste? É simples. Os agentes comunitários de saúde fazem as visitas domiciliares periódicas para atendimentos, para ver questão de medicamento, e vamos dizer assim, vai ser inserida essa atribuição, caso o prefeito leve adiante esse projeto, de perguntar ao morador se ele tem algum remédio que ele possa dispor, que ele possa doar. Porque fica a pergunta aqui aos nossos ouvintes: quem não tem uma caixinha de remédio em casa com diversos medicamentos e que não faz uso mais e que pode ser repassado a pessoas que precisam? Então a gente recolhe esse medicamento, passa por um controle rigoroso, no caso, entendo eu, que é a farmacinha básica que tem que fazer o controle através do farmacêutico responsável, ver se o medicamento está com a validade ok, se ele não ficou exposto ao sol, se está lacrado, se não foi violado. Estando ok, vai para o estoque, faz o cadastramento do medicamento e, conforme as pessoas precisam, os próprios agentes ou as pessoas que vão diretamente à farmácia vão fazendo uso desse medicamento. Isso traz economicidade aos cofres públicos, incentiva a questão da solidariedade social, né? Que é o fato da pessoa trabalhar a cultura do doar, somado a isso, a questão de trabalhar a cultura do desperdício, e é um projeto, entendo eu, com viés ambiental muito bacana. Por quê? Às vezes a gente toma algum xarope, alguma coisa, e não faz uso mais e descarta no lixo comum. Descarta, a criança vai, bebe, ingere aquele medicamento e aquilo traz um mal. Então, o meio correto de destacar medicamento é encaminhar as unidades de saúde para que eles sejam incinerados. Então, eu acho que é um projeto que atende todas as vertentes, é um projeto custo zero para o município, basta trabalhar essas culturas que a gente falou, do doar, de evitar a cultura do desperdício, da destinação ambientalmente adequada dos remédios e da solidariedade, e implantar. O prefeito, mandei a ele um anteprojeto de lei, baseado no projeto de Guaxupé, mandei para ele também um parecer jurídico sobre o assunto, falando que há legalidade para a implantação desse tipo de projeto. Existe uma questão, estive na farmácia básica essa semana, de medicamentos, agora esqueci o nome, de, vamos dizer assim, esses medicamentos mais fortes aí. Sim, né? Já, preço. É, esses parece que não pode se enquadrar nesse tipo de programa, mas aí eu indiquei, eu fiz o pedido, apresentei estudo, fundamentei o projeto, agora está nas mãos do prefeito Laércio, deve estar nos ouvindo, se não estiver, tem alguém ouvindo por ele, e eu tenho certeza que o Laércio, e assim foi eleito, Laércio da Saúde, fez um trabalho na saúde no mandato do João Carlos Minguillo muito bacana, foi superintendente da Regional de Saúde, hoje é presidente do Cislagos, então tem toda uma história, uma trajetória política ligada à saúde. Eu tenho certeza que o Laércio não vai se furtar dessa responsabilidade e implantar o programa Farmácia Solidária em Guaranese. Maria Helena Davi Torres está agradecendo a retirada de veículos abandonados no Parque do Trevo, que já está lá há muitos anos. Sim, tirou, a prefeitura fez sua parte também, notificou os proprietários. Muito obrigado, prefeitura. E obrigado a Maria Helena e todos os moradores do Parque do Trevo, que é um bairro, Antônio Cláudio, que toda semana tem cobrança, toda tem semana. Pedido, acho que você recebe aqui. O programa Expresso tem 10 anos, há 10 anos a gente... Sim. Ouve aqui, o bairro, o Parque do Trevo. Agora eu vou providenciar as plaquinhas de rua lá. Pode contar comigo, Maria Helena. Tomara, a gente torce aí pro pessoal, que é um bairro muito bacana, né? Aqui, sim, de Guaranese. O Felipe, a gente falou sobre a farmácia solidária, outro projeto também, você falou de passagem aí, que é o projeto de lei que torna ficha, falou do ficha limpa, mas tem a questão do ficha suja. Sim, sim. Né? Que é o de agressores de mulheres e crianças. Explica pra gente aí, por favor, rapidamente, como é que funciona esse seu projeto. Antes de, e só tem antes de você falar sobre esse projeto, Felipe, boa tarde, parabéns pelos trabalhos de transparência na Câmara, contamos com seu apoio para que aos poucos nossas calçadas, faixa para travessia de pedestres, piso tátil, sejam mais respeitadas em nossa sociedade. É o Marcelo Rosa. É, concordo com o Marcelo Rosa, mas vou fazer um adendo muito importante, que eu acho que a questão do trânsito, ela não pode ser tratada de uma maneira superficial. Eu acho que a gente tem que ter um embasamento aí de normas técnicas, por exemplo, sinalização de áreas escolares. Existe um manual de como a sinalização tem que ser feita, e eu acho que é um serviço que a prefeitura pode e vai fazer. Agora, a questão das calçadas, posso fazer uma rápida crítica? Claro. Eu acho que falta um pouquinho de fiscalização da prefeitura no momento de conceder lá o habites, lá o alvará para construção, perdão, acho que o termo é esse. Em ver se a calçada é acessível aos portadores de necessidade especial. Mas não só aprovar o projeto se ele está ok, voltar depois para ver se seguiu o projeto. Porque não é culpa do prefeito as calçadas que não tem jeito de andar. É culpa da pessoa que constrói ela fora dos padrões, né? Então eu acho que é isso. O prefeito e os vereadores têm que cobrar essa fiscalização. Sim. Né? Essa questão do trânsito mesmo em Guaranésia, há quanto tempo a gente fala de trânsito aqui em Guaranésia, né? Então, todo mundo acha que é entendido de trânsito. Eu quero uma lombada aqui, eu quero uma lombada acolá. Primeiro a gente tem que ver se a lombada vai trazer o benefício mesmo, ou se vai causar acidente, ou se não vai. Aí aqui não tem, aí põe, acha ruim, aí o lugar que não tem, quer. Eu acho que a prefeitura tem que fazer um levantamento. Aí inventam placas de trânsito, coloca no lugar que não deve. É. Mas essa questão de contratar uma empresa para fazer o serviço, ou contratar um engenheiro de trânsito, por que já não fez isso até hoje, Felipe? Já, a gente discute esse mesmo assunto há 8 anos, 10 anos. Eu acho que falta o interesse. Eu vejo o Guaxupé, eles têm um departamento, um setor dentro da Secretaria de Obras, até tem uma caminhonetinha só para trânsito, né? É muito Wellington, bem, né? É muito Wellington, bacana, muito bem sinalizado. Eu acho que é um modelo que pode ser adotado. Felipe, então vamos falar aí dessa questão do projeto de lei que torna a ficha suja agressores de mulheres e crianças. Sim. Como é que funciona? Político hoje, seja vereador, deputado, prefeito, governador, presidente, senador, tem a lei da ficha limpa, né? Que políticos com condenação, transitado em julgado aí, não podem, durante acho que 8 anos, serem candidatos, ficam inelegíveis e, consequentemente, ocupar cargos públicos. Quando esse movimento começou, lá em 2011, eu já era vereador, e propus a lei da ficha limpa municipal, que assim como tem a lei para os políticos, é uma lei que é válida para as pessoas que ocupam cargos de confiança na prefeitura, chamados cargos em comissão, cargos comissionados. A sistemática é a mesma, pessoas que tenham condenação, que tenham crimes, ficam impedidas de ocupar cargo na prefeitura. Só que à época, ou por uma falha minha, ou por não estar tão em voga essa questão do crime de violência doméstica e familiar, a questão da lei da Maria da Penha, até porque surgiu depois da edição da lei da ficha limpa, e essa questão de crime de abuso, violência e exploração sexual contra a criança e o adolescente, não estavam no rol de crimes que impede as pessoas de ocupar cargo na prefeitura ou na Câmara. Então, também sugestão desse grupo de WhatsApp que faz, que tem muito me ajudado no mandato, apresentei um projeto de lei que emenda, que altera a lei municipal 1822, que é lá de 2011, que foi de minha autoria, para acrescentar estes dois, essas duas letras, né, no artigo 1º da lei, para impedir também pessoas que cometem crimes contra a mulher e crimes contra a criança e adolescente de ocupar cargo público. E um dado curioso: recentemente eu estive no fórum pedindo algumas informações. Guaranésia é uma cidade em que tem um número muito grande de boletins de ocorrência e de casos no fórum, né, falando um linguajar melhor, de crimes contra a mulher. Foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Então eu acho importante inserir no nosso ordenamento jurídico a proibição dessas pessoas ocuparem cargo público. Andréia tá mandando mensagem. Antônio Cláudio, pede pro Felipe solicitar com urgência uma lombada na rua da escola do CEMEI. O povo não respeita, esses dias quase passou por cima de uma criança. Eu já estive, Andréia, no CEMEI, já estive na creche Eunice Silva, já estive praticamente em todas as escolas do município, sejam elas municipais, estaduais ou particulares. Apresentei ao prefeito um manual de sinalização de áreas escolares, mostrando tudo o que tem que ser feito, como deve ser sinalizado, que tamanho que deve ser a lombada, se a rua tem que ter recuo ou não, como deve ser pintada a faixa de pedestre, que jeito que tem que ser as placas, qual é a velocidade máxima que se pode transitar nas escolas. E alguns locais foi repintado, outros não. Alguns já têm lombada, outros não. Então fica aqui, usando os microfones fortes aqui do Expresso, pedido ao prefeito para que dê sequência a esse serviço de sinalização das áreas escolares, que é a mais importante, porque tem criança toda hora na rua aí. Então peço aqui para o prefeito também, usando os microfones fortes do Expresso, a questão do tapa buraco na cidade, porque está precisando, né? Começou, né? Tem muita gente. Agora aí, começou, né? Eu até não sei qual é a fonte de recursos aí que o prefeito está utilizando, creio que seja de recursos do próprio município, deve ter puxado aqui de um lado, economizado daqui e dali para poder fazer esse tapa-buraco. Estive ali no JR, vi que fez, agora esses dias andei aqui em cima, está fazendo algumas ruas. Vergonha, né? Ali tem um probleminha que é a questão da área institucional, também é um bairro que cobra muito, tem uma área da prefeitura lá que tem um mato do tamanho do mundo e toda hora o pessoal me marca na rede social que aparece cobra, aparece escorpião. Ali onde cobram taxa de iluminação pública, né? E ali tem uma particularidade essa área institucional. Como ela é muito próxima ao córrego, existe a lei de que não pode suprimir a vegetação até acho que 30 metros próximo. Então tem um problema ali naquela área. Mas ao mesmo tempo, o pessoal do meio ambiente, juntamente com o próprio Aguinaldo, eles estão estudando uma maneira, junto ao prefeito também, eu já falei com o prefeito sobre o assunto, de resolver isso de uma maneira definitiva, com amparo legal, de acordo com as leis ambientais, de mandar a máquina ali, tirar na raiz as canas da Índia, as coisas que tem ali, e de repente suplementar o que foi tirado dali em uma outra área, enfim, alguma atitude ele tem que ter tomado, porque o pessoal de fato reclama bastante. É um bairro que tem tudo para crescer, sendo um dos melhores bairros aqui de Guaranésia. Parabéns, Felipe, sabemos o tamanho da sua luta como vereador, que Deus te ilumine, a você e aos outros vereadores que não medem esforços para uma Guaranésia melhor. Amém. Roseli, minha obrigado, amiga Roseli. Lá da Floricultura. Um abraço, minha grande amiga, e aproveitar e mandar um abraço a todos os colegas vereadores. Tem uns que estão lá na pratinha, mas tem uns que devem estar ligadinhos ouvindo a gente, assim como os ouvirei nos próximos programas. Ô, Felipe, agora entrando aí nesse últimos meses do ano de 2019, 2020, com certeza política. Política, política e mais política. Sim. Como enfrentar a partir de agora esses momentos e muita que eu vejo no Facebook de políticos surgindo aí, meu amigo, pré-candidatos. Sim. É impressionante, né? Que você está pensando? Que você planeja para o ano de 2020? Vai ser vereador de novo? Já pensa no outro cargo? Já fiz essa pergunta da outra vinda sua aqui. O que que você tá pensando, Felipe? Primeiro, o que eu acho muito bacana, né, as pessoas se interessarem por política, né? Acho que cada vez mais é sempre bom ter mais gente se interessando. E segundo, nós estamos aí enfrentando uma questão de uma possibilidade ou não de dilatação do mandato. É difícil de acontecer. Eu acho difícil também de prorrogar mais 2 anos. Para ser sincero, eu não tenho uma opinião formadinha sobre o assunto, porque primeiro que a gente pediu voto para 4 anos, não para 6. Mas em contrapartida tem toda uma questão aí técnica de economicidade, que isso vai gerar a união para a realização de eleições. O Brasil vai parar menos. E de fato é uma burocracia muito grande. Você pega o ano que vem, é ano eleitoral, não pode ter emenda para a entidade. Porque é ano eleitoral. E aí para tudo, e daqui 2 anos, 1 ano e meio, para tudo de novo, é complicado. Agora, com relação ao meu destino político, eu estou preocupado em fechar esse meu terceiro mandato com chave de ouro, e acho que venho fazendo por merecer, venho trabalhando para isso. Estou sempre aberto lá a sugestões, críticas, né, de uma maneira construtiva, educada, eu acho que só engrandece a gente. Então, estou preocupado em terminar o meu mandato. Sou político, né, não me furto das responsabilidades de disputar uma eleição, mas depende de muita coisa, depende de momento, depende de pesquisa, tem as vedações eleitorais da gente falar se vai ser candidato a isso ou aquilo ou não. No momento a gente não pode, né, antecipar, fazer pré-campanha, mas se aparecer aí a oportunidade, se eu achar que é viável, se eu entender que precisa, né, da gente dar a nossa parcela como, de colaboração, não como vereador ou em outro cargo, como vice, como prefeito, ou de repente como nada, de repente como assessorando uma candidatura e fazendo parte de uma equipe de governo para dar a parcela de contribuição de uma outra forma, eu tô aberto, tô disponível, né? Estamos juntos com o Laércio na administração dele, converso muito com ele sobre a cidade, sobre as minhas preocupações. Eu acho muito que prefeito tem que deixar legado, prefeito não pode trabalhar só no varejo. Então tem a questão de tratamento de esgoto, que me preocupa muito, tem a questão do plano diretor, que me preocupa muito, tem a questão do plano municipal de saneamento básico, do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, que são políticas públicas que o prefeito que tiver a visão de fazê-las, de implantá-las, esse vai deixar o legado, porque a vida inteira daqui para frente vai ter buraco e vai ter problema de saúde, e prefeito A ou prefeito B vão tampar, mas que jeito que esse buraco tem que ser tampado, que jeito que tem que ser a largura da rua, que jeito que tem que ser o tratamento de esgoto, só um vai fazer, que é a edição dessas leis. Então eu espero e confio que o Laércio assim o faça. Eliana Silva e o Alexandre Segretti, parabéns, Felipe, por representar com tanto carinho a nossa cidade. Obrigado, meus grandes amigos Eliana e Alexandre. Meu amigo Cícero, Cicinho, um grande abraço aí pro meu amigo e irmão Felipe, parabéns pelo trabalho e pelo amor que ele tem pela cidade, por essa população e muito Dona Zé. Valeu, Cicinho, nosso irmão, assim como Antônio Cláudio. Isso. Vai esquentando as mãos aí que hoje tem 2 shows, tem Dona Zé no arraiá de uma escola, primeiros passos no Alto do Minguilo, e à noite estaremos no Comida de Boteco da Sochupé em Guaxupé, graças a Deus e também ao seu programa e ao Sementes da Manhã. Nunca posso deixar de fazer essa menção. A Dona Zé voltou e voltou com tudo. Opa, fazer uma cobrança aqui, o Marcos mandou no bloco anterior, eu tava até esquecendo aqui, mas ele me lembrou. É o meu amigo Marquinhos. Pergunta pro Felipe o que ele acha sobre a legalização de táxi aqui na cidade, o porquê eles, vereadores, não fizeram aprovação na Câmara para todo mundo ver, pois foi feito, segundo o Marquinhos, aqui nos bastidores. Pergunta também por que a prefeitura não liberou até hoje o visto que já foi aprovado, e o que ele acha disso tudo. Boa tarde, meu amigo Marquinhos, sempre também nos prestigia lá nas reuniões da Câmara. A lei do táxi foi implantada nessa gestão. Era um assunto que carecia de regulamentação, pois é lei municipal que legisla nesse sentido. E, de fato, existe pessoas que têm vontade de exercer a questão de ser taxista de uma maneira profissional, mas por não haver regulamentação de lei, acabam que trabalham na clandestinidade, e até os próprios taxistas que já exercem. Um abraço a todos. Também não tinha uma legislação municipal que os amparasse. Foi votada na Câmara, foi aprovada. Eu particularmente apresentei inúmeras emendas ao projeto visando o aperfeiçoamento do mesmo. Na época houve uma polêmica, houve uma política lá, levaram o pessoal para pressionar, levaram os taxistas para lutar pelos seus direitos, mas a verdade é que a lei hoje existe, né? Os taxistas estão amparados por essa lei e o prefeito já está estudando para abrir aí novas licenças, novas concessões, obedecendo critérios de licitação, de impessoalidade, para que isso seja feito. Foi feito alguma coisa debaixo do pano ali, como o Marquinhos sugere? Não, na verdade, Antônio Cláudio, o que foi feito na época é que a gente, eu e outros vereadores também, apresentamos algumas emendas que eram do desagrado, né, de alguns e do agrado de outros. Mas a gente votou pela legalidade dos atos lá e na hora todo mundo entendeu a votação, foi importante a presença dos taxistas, porque a gente pôde expor, né, o que estava sendo votado e o que era certo e poderia não dar problemas e coisas que se fossem aprovadas ia dar problema. Eu não me lembro certinho quais foram as emendas, mas eu tenho lá, se precisar qualquer coisa eu te mando. Felipe, queria agradecer a tua participação aqui no programa, essa foi a primeira entrevista, a gente vai entrevistar os demais vereadores da Câmara de Guaranésia, vamos também chamar aqui os vereadores de Guaxupé, de Arceburgo, de Itapiratiba, São Pedro da União, enfim, a Pássaro da Ilha atinge vários municípios, né? E vamos trazer todos aqui para conversar nessa reta final, né? Porque o ano que vem, daqui a um ano, a gente já está falando de política, né? De eleição. É isso aí. Muito obrigado, viu, Felipe? Obrigado mais uma vez, Antônio Cláudio, pelo espaço. É sempre um prazer a gente trocar ideias aqui, receber sugestões, reclamações. E valeu. Queria só deixar registrado um abraço ao deputado estadual Cássio Soares, que fez aniversário ontem, que muito tem ajudado o nosso município, destinando emendas, vai chegar agora emendas para as nossas entidades. Agradecer também meu parceiro, ex-deputado federal Renato Andrade, que mandou mais uma emenda no apagar das luzes ao município. Estão chegando aí mais R$100 mil, fruto do meu pedido, para que sejam adquiridos equipamentos para o centro de especialidade e um veículo para o PSF do centro que não tem. Muito obrigado a ambos os deputados pela parceria. Um abraço a todos os ouvintes, aos colegas vereadores, em especial a minha família que está ligadinha lá ouvindo. Valeu, Felipe. Obrigado. Trabalho comercial. Valeu. Voltamos já para finalizar a edição deste sábado do Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.